agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Está começando por aqui mais um Encontro Central. Hoje é super sexta-feira e o Fábio Pérez vou contigo aí durante 2 horas com o melhor do romantismo. E a gente abre esse programa com Pussycat, Blue Light, My Eyes. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Darling, I'm lonely every day. músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Dreams I should have won.

Encontro Central. I would do anything

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Come, Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Someone pay just to send me high. No one

as canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Can I sing a song for you? My crew, like the song I used to play. Gone so long before you miss me. this song because my eyes are misty. As that cross will cross again, my friends, and the song that we will play will have no end. Sail the sea of song like a band of gypsies. Lay our burdens down and play for free. Laugh and cry as he goes down, and we'll be coming home. One day, one day. Estamos apresentando Encontro Central. Foi Rita Kahlo de Mike Creel, também Joe Egan, Back on the Road, e Dino Vanelli com Hurt to Be in Love. Chegando Danny Hush, It's Okay If You Call Me Your Mind. As canções imortais. I call you mine just for a time. And I will be just fine if I know that you know that I wanting it in your life. Oh, oh. If I ask of you, it's alright. If I ask you, the whole thing's fine. To a cold, dark night. And maybe you'll call me day inside. And I need to let you know that I might be in needing your love. Oh, oh, oh, oh.